O amor está no ar. É bem fácil perceber. O amor está no ar. Basta olhar pra entender. É divino estar sempre amando e de amor viver, de mãos dadas sorrindo pra vida. Só sentindo você vai saber. O amor está no ar, no perfume de uma flor. O amor está no ar, posso ver seu esplendor. Nas estrelas, no mar, nos campos, no meu amanhecer. Hoje a paz que eu sonhei me acompanha, e é tão forte que me faz crer. O amor está no ar.